Está no ar o programa Luz da Verdade, um programa dedicado à ministração da Palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma realização da Igreja Assembleia de Deus em Planura. Direção e apresentação do pastor João de Aquino. Nesse grande momento, eu quero vos saudar a todos com a paz do Senhor, dentro do programa Paz e Vida. Que todos sejam bem-vindos a 104,9. E nesse instante, nós iremos orar em agradecimento ao nosso Deus. Senhor, meu Deus, graças te damos, ó Pai, por esta rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Dai-nos da tua graça, do teu poder. Acampa teus anjos ao nosso redor. Dirige o nosso andar, o nosso falar diante de ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Graças a Deus, hoje é segunda-feira, né? Graças a Deus que o Senhor tem nos dado uma vitória muito grande para conosco, tem alegrado o nosso dia, né? E vamos dar continuidade à programação com Trio Alexandre Oliveira Verdadeira. Esse aqui vai para o irmão Paulo Venâncio, que está na sintonia, e irmão Valdir. Deus abençoe, e vai aí os louvores de vocês. Noemi Nonato, Um Certo Galileu. E logo após, Wagner Roberto, Fidelidade. Esse aqui para a irmã de Lair, A Pedido. E também da irmã Fátima e irmão João. Vai aí para vocês, um belíssimo hino. Nifa e Cálita, 50%. Nele estou ligado, no trono.

e um dia voltará. Voltará. Estamos apresentando o programa Luz da Verdade. Fazer sua vontade. que vamos agradecer a Deus por mais um dia, né? Agradecendo a todos os irmãos do comércio, a todos do sítio, da chácara, das fazendas, que sejam bem-vindos a 104. Que cada momento nós possamos agradecer a todos pela parceria de estarmos ouvindo a programação. E vamos dar continuidade aí atendendo a irmã Laurinha. Ela deseja com Lauriette, é ele. Vai a irmã Laurinha para seu elevo espiritual. E ela oferece a todos que estão na sintonia. Muito obrigada. E vamos aí também com Eula de Paula Gólgota. E logo após atendendo a irmã Lourdes, que deseja com Lauriette, eu vou subir. Vai para todos nossos queridos irmãos do Circo de Oração e também para todos os que estão ouvindo a programação. Muito obrigada a todos. O teu Deus já decretou vitória, podes confiar. Ninguém vai te tocar, pois guardado tu estás. Quem peleja por você é Jeová. Tua causa ele já tomou, ele é Deus e jamais recuou. Se ele prometeu te abençoar, a vitória apresentando o programa Luz da Verdade. Igreja Assembleia de Deus e o programa Luz da Verdade. O mar vai requerer o seu espaço e vai bramir. A fome, a peste, a guerra vão no mundo explodir. O sol dará sinais e as grandes ondas vão surgir. Eu vou voar na glória, vou. Palavra de Deus em destaque. Você está ouvindo o programa Luz da Verdade. É, graças a Deus, é o programa Luz da Verdade. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Tenham todos um bom dia, uma boa noite para quem vai ouvir à noite. E tenha uma ótima recepção. Que Deus abençoe a todos. Nós estamos estudando a Bíblia. Estamos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo, já vamos para o capítulo 10. E aprendendo, sempre aprendendo. Existe um padrão de vida que nós temos que viver. E as cartas apostólicas, elas vêm doutrinando as pessoas, doutrinando, para que nós sejamos o povo de Deus, para que sejamos um povo separado, povo santo, não misturado com este mundo que nós vimos. Tiago escrevendo, né? 4:4. Qualquer que quiser ser amigo deste mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então a pessoa muitas das vezes está iludida com salvação, achando que vai ser salva e não vai nada, porque está junto com os inimigos de Deus. Quando você ama Deus, você glorifica a Deus, se demonstra amor para com Ele, logo vem a obediência. João 14 está escrito, né? Quem me ama, guardará a minha palavra. Aquele que não me ama, não guarda. Não guarda mesmo. Então, a gente tem que entender que os inimigos de Deus, eles têm que ser desprezados. Nós temos que amar a Deus e ficar do lado de Deus. Não é amar a Deus e ficar do lado dos inimigos de Deus. Quando é que você tem confiança numa pessoa que ela está do lado dos inimigos? Ela está de lá. Então nós mostramos a Deus que amamos a Deus pela obediência à sua palavra. E a doutrina de Deus, ela vai dos pés à cabeça. Tem doutrina para os pés, Salmo 119, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então nós vamos caminhar. E a palavra de Deus é a lâmpada, nosso farol. Eu só vou andar por onde ela mostrar. Eu não vou andar no escuro. Em João 11, Jesus escreveu, foi Mateus que escreveu, né? Aquele que anda de noite, tropeça. Mas aquele que anda de dia não tropeça, porque tem a luz. Então a nossa luz é o nosso conhecimento, é a palavra de Deus. Paulo falou para nós em Efésios, né? Calçar os pés na preparação do evangelho. Calçar os pés. Para que calçar os pés? Para não pisarmos em espinhos, para não sermos afetados com este mundo. Porque o caminho é cheio de espinho. Então nós temos doutrina, sim, para os pés, temos doutrina para a cabeça, né? Até um fio de cabelo nosso está contado, segundo a Bíblia. Até os fios de cabelo da nossa cabeça. Deus sabe tudo, é um projeto. Ele que desenhou e Ele que fez. Ele sabe quantos fios de cabelo vai na nossa cabeça. Então a mulher deve ter o cabelo curto, segundo a Bíblia. Está em Coríntios 11. É só ler e entender. Mas ter a mulher o cabelo crescido lhe é honroso. Porque o cabelo foi dado em lugar de véu. Então nós não usamos mais o véu. Porque véu para quê? Se o cabelo foi dado em lugar. Então nós temos ensinamento para os cabelos. Nós temos o capacete da salvação, tá? Gálatas 6, também Efésios 5. Capacete da salvação, né? Para proteger os olhos, ouvidos. Nós temos a espada do Espírito, que é a palavra, que é para pelejar, para lutar, guerrear. Nós temos doutrinas para as vestes. Por que não? Por que as igrejas estão tirando essas doutrinas? Porque elas querem ser diferentes, querem facilitar as coisas, não dizer ganhar mais almas para Jesus. Mas ganhar como? Se está colocando a pessoa contra Deus? Pois se até no céu existe vestes, o mundo espiritual. É, Apocalipse capítulo 3 está aqui, ó. Né? Tem Sardes, algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco. O que vencer será vestido de vestes brancas no céu. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Olha Apocalipse 7, 9. Depois destas coisas, olhei, e eis uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as tribos, nações, línguas, que estava diante do trono do Cordeiro, trajando vestes brancas. Trajando vestes brancas e com palma nas mãos. Aqui não tem ninguém de bermuda, não. Não tem ninguém de minissaia no céu, não. Ó. E Jesus e o anjo perguntou: esses, trajando vestes brancas, de onde vieram? Ah, Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Olha aí. Apocalipse 14, né? Versículo 13. Está escrito também. Hebreus 11. E assim vai levando, né? E no capítulo 1 de Apocalipse, nós temos até o Senhor Jesus, que é visto por João, trajando também vestes brancas, né? Até Jesus também se veste de vestes brancas. E por que o povo quer andar nu, indecente, né? Provocando sexualidade, adultério, chamando o povo para adultério? Porque a mulher, quando mostra o corpo, ela mostra para chamar atenção. Você vê que está fazendo um frio danado e a pessoa está de short, porque é o que ela tem para apresentar, né? Olha, eu fui arrebatado em espírito, João dizendo. Apocalipse 1:10. E vi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Virei-me para ver o que falava comigo. Olha. E virei e vi um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés, com uma veste comprida e cingido pelo peito, com cinto de ouro. Jesus traja até os pés. Nosso corpo é nossa honra, né? É nossa intimidade. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como que nós vamos ficar expondo o templo do Espírito Santo, o corpo, né? Olha aí. Apocalipse 6:9, havendo aberto o quinto selo, né? Olha, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos pela palavra de Deus e pelo testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca no céu. A cada um deles foi dado uma comprida veste branca. Por que no céu não tem roupa curta, se é o mundo espiritual? Aí as pessoas vêm dizer: não, isso é costume. Costume? Andar de bermuda, de short, de mini saia, provocando. É costume? Costume de quem? De quem é esse costume? Esse costume é do mundo. Esse costume é da prostituição. Isso provém lá do pecado. As mulheres querem chamar atenção para o seu corpo. A pessoa vai lá na frente, diz que vai cantar um hino, vou louvar o Senhor. Quando ela passa no corredor com aquela roupa, pronto, já louvou a Satanás. Já está louvando a Satanás com sua prostituição, já lançando adultério. Ah, não fala isso não, pastor João, isso é muito pesado. Pesado? A pessoa está lá com os peitos de fora, com as costas de fora, roupa colada, provocante. Vou louvar o Senhor com hino. Deus não quer esse louvor, não. Ele quer louvor de santos. Deus quer louvor de pessoas que andam na verdade, que vivem na verdade, que vivem na palavra. Jesus diz: quem me ama, guarda minha palavra. Quem não me ama, não guarda. Costume da onde? Essa doutrina é costume do céu. Essa doutrina é costume dos santos anjos. Essa doutrina é costume dos apóstolos. Estamos firmados na doutrina apostólica. Aí a pessoa quer, porque quer, vestir aquele tipo de roupa e ainda dizer que está dentro da Bíblia. Dizer que isso é bobeira nossa, é costume. Olha o que Pedro diz no capítulo 3. Capítulo 3 e 3 de 1 Pedro, né? Olha: vós mulheres, sede sujeita a vosso próprio marido, que as mulheres não querem mais hoje, porque o povo anda dominado pela mídia. Sujeita a vosso próprio marido, para que também, se algum deles não obedece a palavra, pelo procedimento de sua mulher seja ganho sem palavra. A mulher não tem autoridade sobre o marido, mas pelo seu procedimento, pelo seu comportamento, o marido dela converte, por ver a transformação. Considerando a vossa vida casta em temor. Capítulo 3, versículo 2. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. Não seja esse o enfeite das santas mulheres de Deus. Quando diz não seja, não está proibindo, está recomendando. Não seja. Pedro está dizendo: eu não quero ver as irmãs desse jeito, com seus cabelos todos frisados, que as mulheres usavam enfeite para os cabelos, exagerados, porque vaidade é o exagero. Vaidade é quando ultrapassa e a pessoa quer ser mais do que é. Zelo é zelo. Toda irmã tem que zelar do seu cabelo, tratar ele bonitinho, penteado, não é? E zelar. Agora, quando exagera, quando a pessoa quer levar a coisa para um lado extremo, aí parte para vaidade. Uso de joias. Porque nós valemos mais que a joia. Porque nós vamos enfeitar nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, com algo perecível, algo desse mundo. Como se o nosso valor estivesse interligado ao que temos quando usamos joias de ouro, porque amamos o brilho. Mas o brilho do Espírito é muito melhor. O brilho da presença de Deus em nossa vida. O ouro, ele pode ser bom, senão não existia. Claro que é bom. Mas que não seja o ouro valorizado acima da nossa estima. Que a nossa autoestima não seja rebaixada para o ouro. Que não venhamos a curvar diante do ouro, como se a beleza dele fosse maior que a nossa, se o valor dele fosse maior que o nosso. E na compostura de vestes, essas roupas, né? Olha, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim também adornavam antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus. Era assim que elas vestiam. Então isso é costume? Não. Está escrito. Era assim que adornava as santas mulheres de Deus que esperavam em Deus. Estava sujeita a vosso próprio marido. Como Sara, que chamava Abraão de Senhor. Né? Então temos muito o que aprender. Temos muito que aprender com doutrina. Doutrina é aquilo que não está escrito, não tem problema. Se eu usar, não tem problema. Se eu fizer, não tem problema. Se eu não quiser fazer também, não sou obrigado. Isso é costume. Agora cabelo. Agora está aqui as vestes. Você está vendo os anjos vestem branco. A igreja vai vestir. Jesus veste branco. Até os pés. Por quê? Não é a questão de ser caipira, de ser quadrado, de parecer com ninguém, não. Isso aqui é o pudor. Você não vê na Bíblia um anjo de bermuda. Você não vê na Bíblia um anjo aí mal vestido. Você não vê falar. E sempre que você vê o anjo, vestido de vestes brancas. Né? Paulo a Timóteo. Paulo escreveu 1 Timóteo capítulo 2 também sobre isto, né? Carta de Pedro. Ah, mas foi Pedro que escreveu, não Paulo também. E Jesus também. Apocalipse está repleto de anjos. A igreja vestida de branco, ele vestido de branco. Então por que que nós vamos andar nus? Isso é costume? Se é costume, é do céu. É costume do céu, porque da terra não é não. Aqui na terra, quanto mais a mulher mostra, mais o povo gosta. Os homens também, quanto mais se mostram, mais o mundo gosta. Paulo escreveu, 1 Timóteo 2:9, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. O que é ataviar? É vestir, tá? Ataviar. A noiva não é ataviada, vestida, preparada para encontrar o noivo? Ataviar é isto. Traje honesto. O que é um traje honesto? Uma roupa honesta. É aquela roupa que não deixa o que falar. É aquela roupa que não inspira adultério. É aquela roupa que respeita a privacidade. Por que uma mulher tem que provocar o marido da outra? Se uma mulher veste bem, traja bem, por que a outra vai andar provocante? Desonestidade, né? Se ela tem o marido dela, por que ela não respeita o marido dela? Ela vai mostrar o corpo para quem? Se ela veste essa roupa, não é para o marido. O marido dela já vê ela todo dia. Ela está vestindo para provocar os de fora. Ela quer ser a dona da rua. E atrás disso aí está o pecado. A natureza carnal. Se nós queremos a presença do anjo de Deus, queremos a presença do Espírito Santo em nossa vida, nós temos que vestir de acordo com o que a Bíblia nos ensina, para que não haja nenhuma sensualidade, que não haja nenhuma provocação e que sejamos vistos como homens santos e mulheres santas. Traje honesto, com pudor e modéstia. O que é o pudor? O que é o pudor? É o respeito. É quando você exige o respeito. Quando alguém olha para você e te respeita. Porque vê que você é uma pessoa coberta. Você é uma pessoa que está se resguardando. E modéstia, que vem de modos, né? Comportamento. Ah, mas é bem diferente uma mulher trajada honestamente. Trajada como crente, serva de Deus. Uma mulher que não anda com gracejos, né? Não com tranças também. Olha aqui, Paulo combatendo as tranças. Pedro falou a mesma coisa, né? Tranças, porque as mulheres judias usavam tranças com ouro e punham fitas de ouro e coisas assim. Não está falando de prender o cabelo, não. Prender o cabelo. A mulher, ela é sensual desde os ombros, né? Por isso o povo judeu cobria também os ombros das mulheres. Porque também inspira sensualidade, né? Parece que não. Mas investiga, você vai ver que na antiguidade as mulheres não andavam com os ombros de fora. De jeito nenhum. Porque ela inspira. Ela inspira sensualidade. Não com tranças ou com ouro. Ou pérolas. Ou vestidos preciosos. O que que os apóstolos estão recomendando? Respeito e simplicidade. É o respeito, o pudor e a simplicidade. Nada de usar nosso corpo para o pecado. Emprestar o corpo para o diabo fazer festa. Por onde a mulher passa, as pessoas estão assobiando. As pessoas estão entortando o pescoço para trás. O motoqueiro cai. O motorista bate o carro porque está passando ali uma jiboia, né? Mulher mal vestida é uma cascavel pronta para matar. Mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus? Olha aqui, Paulo falando. Olha, traje honesto, pudor, modéstia, não com trança, com ouro, pérolas ou vestidos preciosos. Nada disso. Paulo está dizendo, nada disso. Mas, olha aqui o mais. Como convém as mulheres que fazem profissão de servir a Deus? Ah, você faz profissão de servir a Deus? Você já assumiu fazer profissão de servir a Deus? Isso aqui é assumir o compromisso. As mulheres que assumiram o compromisso de ser uma testemunha de Jesus, servir a Deus. Elas não vão se ocupar com essas coisas do mundo, mas com as boas obras. Certo? A mulher aprende em casa, em silêncio, com toda sujeição. Mulher não é para ficar na rua ou até nas igrejas, né? É, tá aqui Paulo recomendando, se a mulher tiver de aprender explicação, alguma coisa, aprender em casa, com toda sujeição. Claro que não está se referindo ao ministério pastoral, aonde ela tem que, né, se batizar, tem que aprender, fazer discipulado, tem que fazer pergunta. Não é isso. Paulo está falando aqui de assuntos fora, né? E se ela quiser aprender algo, alguma dúvida ela tem, aprender em casa, com o marido. Depois ele continua: não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. A mulher deve ocupar o lugar de adjutora, de companheira. Olha o que aconteceu com Adão. Ele foi dar ouvido a Eva, o que aconteceu, né? Então Paulo está falando aqui da mulher ter autoridade sobre o marido. Quando Paulo disse: não permito, não aceito que a mulher ensine. Como que a mulher vai ser uma pastora, né? Como que ela vai ser uma missionária que ensina, que dá? Bom, pode até ser, mas é contra as ideias de Paulo. É contra a Bíblia, não tem jeito da gente remendar isso daqui. Tem gente que remenda. Eles remendam, fazem tudo, mas na intenção de prender as pessoas. Vamos encher o púlpito de mulheres. Não é que a mulher seja inferior. Não, a mulher é muito sábia, inteligente, valorosa, poderosa. Ela leva o homem a cair. Mas o lugar que Deus deu para ela é o lugar da sujeição. Ela é sujeita ao marido. Então Paulo está dizendo: não permito que a mulher ensine. Se Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, porque a inspiração da Bíblia não é do apóstolo, é do Espírito Santo. Coríntios 14, 1 Coríntios 14, né? Versículo 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas. Caladas? Mas ela está no púlpito. Bom, a Bíblia continua sendo a palavra de Deus? A Bíblia ainda é a palavra de Deus ou deixou de ser? Quem é que manda na verdade? Quem é que dá ordem? É a Bíblia ou o homem? Olha, as mulheres estejam caladas. Isso no sentido ministerial, porque não é que a mulher vai chegar na igreja e marrar um espaladrapo na boca. A gente tem que entender o que Paulo está falando. Olha, as mulheres estejam caladas nas igrejas. Por quê? Lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei de Moisés. Então era costume da igreja primitiva. Está escrito na Bíblia. E se a Bíblia ainda é a palavra de Deus, ela deve ser obedecida. Ou será que já tem alguém acima da palavra? Já tem alguém que fala mais que Paulo, que Pedro, ou que a lei de Moisés? Porque deixar a Bíblia para trás, virar-se contra a Bíblia, é tornar-se anticristo. Eu sou contra Cristo nesta palavra. Jesus falou, mas eu sou contra. Paulo falou, mas eu sou contra. Pedro falou, mas eu sou contra. Isso aqui é tomar oposição. Paulo falou para não fazer, mas eu faço. Pedro falou para não fazer, mas eu faço. Jesus falou para não fazer, mas eu faço. João falou, mas eu para não fazer, mas eu faço. Então, somos oposição. Passamos para o lado errado. Estamos na oposição, estamos na contramão com a palavra. E quem vai julgar o mundo? A palavra. Quem serão os livros? Quais serão os livros que serão abertos? Apocalipse capítulo 20. Jesus mesmo disse: a palavra que vos tenho falado, esta o há de julgar no último dia. O que fazer com a Bíblia quando ela já foi deixada de lado? Porque não é só esse caso. As mulheres já estão tomando lugar diferente na liderança. Mulher passou para a liderança, está contra Deus. Depois vem a doutrina das vestes, que já foi jogada de lado. Não é só a questão da mulher, não. A questão das roupas já foi jogada de lado. A doutrina do casamento já foi jogada de lado. Então preste atenção que não é só uma coisa. Como a Bíblia diz, atrás de um abismo vem outro abismo. Ou o provérbio, atrás de um morro tem outro morro. Então vão abrindo mão uma coisa de cada vez até que fique tudo contra Cristo. Então pense numa igreja onde a mulher lidera, onde não há doutrina para as vestes e as joias, não tem mais, e onde o casamento é liberado para largar, divorciar, casar de novo. Pense bem nisso e analise. Tá certo? E ainda, agora a próxima etapa do inimigo é derrubar o dízimo. Como tem gente trabalhando contra o dízimo? Doutrina bíblica. Doutrina fundamental. Está escrito, mas a Bíblia está sendo deixada de lado. Esses homens estão tomando lugar da oposição, combater. E não são poucos, não. Você está pensando que são poucos? A própria Assembleia de Deus, a minha igreja, a minha Assembleia de Deus. Tem muitas assembleias que saíram aí, mas a Assembleia de Deus é uma. A nossa igreja está no Brasil há mais de 100 anos. Essa é a Assembleia de Deus. Agora saíram outras assembleinhas por aí, assembleinha daqui, assembleia dali, assembleia de lá. É com sobrenome, né? Mas a verdadeira Assembleia de Deus não aceita isso, não. Não aceita. Quer sair da igreja, sai. Quer ir embora, vai. Não quer ser crente. Todo mundo tem livre-arbítrio. Mas a Bíblia não pode ser deixada de lado. Quem somos nós para falar que a Bíblia mentiu? Que a Bíblia ensinou errado? Quem somos nós para dizer que Pedro está errado? Que Paulo está errado? Que o Apocalipse está errado? Que Mateus está errado? Que Lucas está errado? Porque as doutrinas são apostólicas. E elas são impostas como regra. Não é que é uma coisa assim, faz se quiser. Não. É, chegamos ao momento da oração, né? Vamos falar com Deus, pedir graça e misericórdia, para que não sejamos vítimas desses ensinamentos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor. Louvamos o teu nome, Jesus, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Abençoa, meu Deus, o teu povo. Abençoa a tua igreja, os teus filhos. Que a tua graça seja conosco, não só hoje, mas sempre. Amém. Fiquem na paz do Senhor e até amanhã, se Deus nos permitir. 1:03. Pra você já não tem mais apelo, ouça o meu conselho, poupe a sua voz. Não adianta me xingar, melhor é aceitar, costuma com nós. Eu te dei mais de 1000 chances, mas o nosso lance acabou não virando. Agora eu estou com ela e ela está comigo, vá se acostumando. Não te interessa se eu postei minhas fotos com ela nas férias em Natal. Ou se o povo tá curtindo e tá comentando, que lindo casal. Se acaso você vê, eu sei que vai sofrer, porque despeito dói. Vou escrever no meu status que eu estou amando, costuma com nós, costuma com nós. Quando você me vê com ela por aí, não vá fazer vexame e nem dar piti. Quem não sabe cuidar acaba sempre assim. Costuma com nós, que agora eu estou numa boa, ganhando o amor de outra pessoa. Nem quero ouvir o som da sua voz.

dose pra quem me ouvir falar dela. 1:10. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody, got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Ay, can't let this one slide. Ay. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Baby, can't let this one slide. 2,000 shorties wanna tie tonight, ay, yeah. 200 shooters on my brother's block, oh, yeah. Pedal off a rose like I love her, not, maybe not. I don't know what's wrong with me, I can't stop, oh, yeah. Won't stop, oh, yeah. Never stop. Got so many ops, I be mistaken ops for other ops. Got so many people that I love out of trouble spots. Other than the family, I got it's either you or me. That's just how I think, it's either you or me. This life got too deep for you, baby. Two or three of us about to creep where they staying. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody, got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Ay, can't let this one slide. Tootsie slide, then I hit it double time. Then I hit a spin, cause we spun that block a couple times. If it's not the right time, it'll always be another time. I'm not even tripping, we'll just see them in the summertime. Whoa, yeah. Can't describe the pressure I be putting on myself, yeah. Really, I just can't afford to lose nobody else, yeah. If they moving shaky, we just do the shit ourselves. Well, if I'm moving shaky, Chels will do the shit himself, yeah. Solo niggas on a YOLO for real. Heard a lot about you, but we don't know for real. Next time, guarantee the truth will get revealed. Black leather glove, no sequins. Yeah, buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody, got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Ay, can't let this one slide, ay. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Who's bad? A sua Planura FM tá sempre ligada com você. Jefferson Moraes, Cleiton Romário. Quem não chora faz bico, meu irmão. No churrasco. Canta pra nós. Se eu ficasse só na Coca-Cola, eu aguentaria e não ligaria. Mas tava só eu sem beber na roda. Como é que socializa? Por isso eu bebi, mas na primeira golada. Saudade desse eu amar. Podia ter parado ali, mas eu bebi, bebi, bebi. O resto já sabe, né? Era só pra tomar uma, mas eu estou rei a comanda. Porque é o coração que manda. Era só pra tomar uma, mas eu parei na sua cama. coisa, véi. Não tem jeito, vai de 0 a 100 rapidinho. Se não chorar, se não chorar, faz bico, pai. Até para dali, mas eu bebi, bebi, bebi. O resto já sabe, né? Era só pra tomar uma, mas eu estourei a comanda, porque é o coração que manda. Era só pra tomar uma, mas eu parei na sua cama, porque é o coração que manda. Era só pra tomar uma. Apoio Cultural da 104,9. 1:17. Leve como a vida deve ser. Leve mais saúde e qualidade pra você. Vida e Saúde, Laboratório e Clínica de Estética. Atendimento com nutricionista e psicólogas. Exame toxicológico para mudança e renovação da carteira de habilitação, CNH. Biomedicina estética com tratamentos faciais e corporais. Depilação a laser com método Soprano Eyes. O melhor método em depilação a laser. Exames laboratoriais em geral. Convênios com Unimed, HB Saúde, Alsta Clínicas, Rep Vida, Polícia Militar, Cassi e Funerárias. Leve com você só aquilo que faz bem. Vida e Saúde, Laboratório e Clínica de Estética. Avenida Uberlândia 306, telefone 34-3427-2057. WhatsApp 34-999-96-1504. Planura, Minas Gerais. Pra comprar barato, vem. Vem pro Triângulo Supermercados, vem. Tem tradição e preço baixo aqui, tem. O lugar certo pra fazer economia. Mais completo, pra economizar aqui é o lugar certo. Triângulo Supermercados. Um dos sentidos mais importantes do ser humano é a visão. A Ótica Estilo tem médico oftalmologista para sua consulta. Ligue agora, obtenha maiores informações e marque sua consulta. Telefone WhatsApp 34-3459-0827. Ótica Estilo, em Planura, Avenida Segismundo Novaes, 361. Telefone WhatsApp 34-3459-0827. Em Pirajuba, Rua São Benedito 20. Telefone WhatsApp 34-3426-1424. Todo dia quando eu pego a estrada, quase sempre é madrugada e o meu amor aumenta mais. MRC Eletrodiesel, a parceira perfeita do caminhoneiro. A MRC é especialista em comércio de peças novas e usadas para o seu caminhão. Agora você não precisa mais ir buscar longe. A solução para o seu caminhão, preço justo, mão de obra qualificada por profissionais experientes. A MRC Eletrodiesel tem a qualidade e a garantia que o seu caminhão merece. Venha conferir as vantagens de ter a MRC como parceira do seu caminhão no dia a dia. Diagnóstico eletrônico, reprogramação de módulo, manutenção no sistema de caixa automatizada, manutenção no sistema pneumático, codificação de chaves, linha Mercedes-Benz, sistema de Arla e muito mais. Venha para a MRC Eletrodiesel, a parceira do caminhoneiro. Avenida Segismundo Novaes, número 67, Centro de Planura. Contatos, chame no WhatsApp 17 99 41 28 64 ou 17 99 51 12 11. 1:20. Se você quer vender, comprar, alugar um imóvel. Imobiliária de Brito Imóveis. O lugar certo de você fazer bons negócios. Profissional capacitado na intermediação de compra, venda, administração, locação e avaliação imobiliária. Negócios imobiliários exige segurança jurídica. Para sua tranquilidade, procure um corretor de imóveis credenciado da Imobiliária de Brito Imóveis. Lá você encontra ética e qualidade na prestação de serviços. Avenida Segismundo Novaes, 840. WhatsApp 34 99911 1641. Imobiliária de Brito Imóveis, Planura, Minas Gerais. Consulte sempre um corretor de imóveis. Nossa Rádio Planura FM. E 21. Eu te amo. Não foi isso que a gente combinou. Tem base não. Como que não gama, não tem lindo desse, uai. Será que é amor? Coração não faz uma besteira dessa, sou. Investir nessa erro. Certo, ela falou pra mim que não quer nada sério. Mas eu tô nem aí, eu só quero você. A ouve em mim, que pula, que eu quero você nua em cima da minha cama. E precisa dizer que me ama, é. Sou Planura, ouço 104,9 FM. Bye. 27. Now you said that you never hurt me, but it's not your fault. I still think the worst anyway. Yeah. Let's be clear, I know that I can trust you when you're under me. But tell me honestly, if you are alone with some hoe who I don't know, and she gets too close for comfort, says she good at secrets, would you say no? Or let your body take control? 'Cause you're just a boy, you've got a switch in your head. I've seen how quick you forget yourself. I know it all too well. 'Cause you're just a boy, you go from careful to wild. And what if I'm not by your side when she fucks with your honesty? 'Cause you're just a boy. You could tell me all the shit is in my mind, that I'm just a spiteful psycho, walking tight ropes, trying to get you out of line. But no, I'm not. When I'm alone and all I got is time, too much time, and you don't pick up, my head starts to make shit up. Like you all alone with some hoe who I don't know, and she gets into your phone, you give in to your weakness so easily. Would you even think about me? 'Cause you're just a boy, you've got a switch in your head. I've seen how quick you forget yourself. I know it all too well. 'Cause you're just a boy, you go from careful to with your honesty. 'Cause you're just a boy, you're just a boy. Hey. You're just a existe amor, o coração não cai. Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair. Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim. Vem em cima! Trocar amor por um instante. Se pra você eu sou insignificante, se resolver trocar amor por um instante, termina comigo antes. Se pra você eu sou insignificante, tô sentindo que não é pra mim. É pra Quem gostou faz barulho! Muito obrigado, gente, muito obrigado! 1:33. Mais um começo de noite, eu me adaptando a essa nova rotina. E já falei pro coração, mexe com isso não, esquece essa menina. Vou seguir a vida, dá mais uma volta. E no primeiro canto em que eu encosto, em um barzinho aleatório, olha quem eu topo. Cultural da 104,9. 1:36. Olha a banana. Em Planura Varejão do Mário, é lá que você encontra o que há de melhor em frutas, legumes e verduras. Atendendo das 7 às 19 horas e aos domingos até o meio-dia. Lembrando que às segundas e quinta você encontra verduras fresquinhas. Mais informações pelo fone 3427-1421, na rua Paulo Brick 555, sob direção da amiga Márcia. Em Planura Varejão do Mário. Eita, compadre, tá passando raiva aí por quê? Porque farta isso, farta aquilo? Você não precisa passar raiva, não. A Murtiagro, a loja do Fornaia, tem o que você precisa. Rações, insumos, milho, telas, cordas, botinas, produtos pro jardim, ferramentas, parafuso, material elétrico e hidráulico, produtos pra piscina, utensílios, lonas, mangueiras, canivete, ferramentas manuais e ferramentas elétricas, utilidades para o lar e muito mais. A Murtiagro abre de segunda a sexta, das 7 às 18 horas, e aos sábados, das 7 às 12 horas. A Murtiagro fica na rua Doutor Sandoval Henrique de Sá, 306, no centro de Planura. Telefone WhatsApp 34-3427-1255. Murtiagro, direção do Fornaia e da Débora. Quer proteger sua família por menos de R$1 por dia? Isso mesmo! A partir de R$1 por dia, você já pode proteger a sua família com o plano Light Mais. Essa é mais uma novidade do plano global e da funerária Frutalense. Conheça mais essa novidade que oferece proteção, economia e benefícios. Não perca a oportunidade. Ligue agora, 34-3421-0011 ou mande um WhatsApp. Anote aí, 34-98428-3891. Repetindo, 34-98428-3891. Plano Global, cuidando da sua família. supermercado, compre bem, pague menos, leve mais. Melhor atendimento e o preço satisfaz. Tem frutas e verduras, vem que aqui é completo. Compre bem, é o lugar certo. Bora, bora, bora economizar. Supermercado, compre bem, é o melhor lugar. Bora, bora, bora, não perca tempo não. Supermercado, compre bem, é sua melhor opção. Encontre de tudo que você precisa no supermercado, compre bem. Em Planura, temos açougue, padaria e hortifruti, tudo em um só lugar. Visite-nos na rua Otacílio Gomes Machado, 351, ou ligue para 34-3427-1239. Faça suas compras com qualidade e variedade no supermercado, compre bem. Você é exigente e gosta de andar elegante e cheiroso? Conheça a Eri Variedades em Planura. Moda masculina e feminina, perfumaria com as fragrâncias da sua marca favorita, gravações de pendrives com sucessos do seu gosto musical, roupas masculinas e femininas e muito mais. Eri Variedades, Rua João Domingos Machado, 98 em Planura. Contatos 34-991-82-6925 e 992-81-6179. Eri Variedades. A moda é você quem faz. Eita, compadre, lembrei de você na hora. Bati a perna ali no morão da porteira e não tava aguentando de dor, homem. Lembrei que você tinha falado da pomada Raiz do Sertão e não há de ver, compadre, que a pomada Raiz do Sertão foi a minha salvação, alívio imediato da dor da minha perna. E mais, compadre, a pomada Raiz do Sertão cura em até dor crônica. Pomada Raiz do Sertão é uma belezura, só. Pomada Raiz do Sertão, à venda na drogaria Farmelhor, Rua Araguari 251, Centro de Planura. Telefone 3427-3131. Entrega grátis em toda a cidade. Continua! Mais músicas pra você! Na nossa rádio! 1h40.